Gente ruim, gente danada pra falar. Quem foi que disse que o caboclo não trabalha? Quem foi que disse que o caboclo vive sempre resonando, cachimbando de barriga para o ar? Caboclo velho faz roçado, planta milho, planta arroz, planta feijão, também planta macaxeira. Caboclo velho que tem fama de vadio, vai pescar à beira rio, sob a sombra da palmeira. É só depois de labutar o dia inteiro que o caboclo no terreiro repinica na viola e desabafa com a doce companheira que com ele a noite inteira cantarola, cantarola. Quem foi que disse que o caboclo não trabalha? Podem todos falar mal, fale dele quem quiser, mas me respondam se é vadio quem faz roça, quem constrói sua palhoça. Dou um doce a quem disser